Salvador, bom dia, Xanã 6251, sente da formação Juliette para Guarulhos. 6251 que chamou a torre. Chamou. Aguardando copo, copia? Voltou. Xanã 6251 autorizado Guarulhos, via UPS 16 até Brava, até Zulu, após conforme a rota do plano de voo. Decolador 10 com primeira curva à direita, sua saída da El, Leda após bridge. O nível autorizado 360, acione 5177 no transponder, frequência do controle 120.8. É 6251, autorizado Guarulhos, nível 360. E a Apoio Zulu 16 até Brava, hotel Zulu. E a Proz, conforme o plano. Decolada pista 10, curva direita, saída da El, Leda, Bridge. O transponder 5177, controle 120.8, Xané 62. Xané 625, cotejamento correto, reporte pronto para posicionamento, portão 07. Passará, meu Deus. Novo Salvador, é o Sam Mike X-Ray Golf. X-Ray Golf, chamatório? Positivo, Mike X-Ray Golf na remota 14 do pátio 1, pede autorização de cheque motores, 5 minutos em marcha lenta, já coordenado com o Israel. Gente, é Mike X-Ray Golf. Já passo pro corte. X-Ray Golf, chamada no tempo. Salvador, Nelson, Mike X-Ray Golf, informando o teste de 7 graus, bom dia. Gente, bom dia, Mike X-Ray Golf. Salvador Tower, Oceania 6251, Box 07, request pushback and startup. Incursion issue with ground set, report your right to taxi, Oceania 6251. Can you confirm 196? Coordination ground set, report when you're ready to taxi. Coordination with the ground, we report when ready for taxi, Oceania 6251.